pego gelo, Red Bull e Black Label. Pego balde, pego gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Gol G5 abusado. Godinho da Hilux Show. Godinho da Adidas Produções. Traz o uísque, o bote de gelo, manda trazer os bichos de Red Bull. Traz o uísque, o bote de gelo, manda trazer os bichos de Red Bull. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Dale, showman! Dança do pai, dança do pai, que a novinha quer colar comigo. Se quer ser linhão, manda se fuder, safado, te amo, se chupa meu pai. Dança do pai, dança do pai, que a novinha quer colar comigo. Se quer ser linhão, manda se fuder, safado, te amo, se chupa meu pai. Chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai. E Paulinho da Adidas Produções. Pego gelo, Red Bull e Black Label. Pego balde, pego gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Caralho, aceita! Paulinho da Adidas Produções. Traz o uísque, o bote de gelo, manda pra Deus, bicho Red Bull. Traz o uísque, o bote de gelo, manda pra Deus, bicho Red Bull. Vamos aí, DJ, só no acústico. Hotcar JC Computer. Alô, Mel! Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fica emburrado. Eu do outro lado. Morrendo de saudade, cheia de vontade. Namora, namora, não te vejo. Everything you got, getting beautiful. Namora, namora, não te vejo. Everything you got, getting beautiful. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fique emburrado. Eu do outro lado. Morrendo de saudade. Cheia de vontade. Namora, namora, não te vejo. Everything you got, getting beautiful. Namora, namora, não te vejo. Everything you got, getting beautiful. Esperando você voltar. One more time, I'm gonna stay today, I'll let you go. É só comigo que encontra a paz. Fica contigo me faz bem demais. One more time, eu fico aqui esperando você voltar. Seu lugar é aqui, mas um dia que raia saudade mora em mim. Eu odeio esse meu jeito de ficar pensando em ti, mas eu te peço que não saia. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. One more time, I'm gonna stay today, I'll let you go. É só comigo que encontra paz. Fica contigo me faz bem demais. Oi, por favor, oi, por favor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Toda mulher gosta de putaria. Se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, JK por cima. JK Celulares, Liberte Mídia Visual. Sentando na minha, sentando na minha, sentando na minha. Tá gravando? Tá gravando?

Que moral, Cláudio da Van. Esse é o DJ Mariano, detonando todas. Eletro Belém, Evandro da Space Paredão. Catapulta, Geleira Marta e Portos Marujada. Imagine I was good again, but you still see me the same. Baby, why can't you pretend that nothing here has changed? Let's rewind, we'll be fine. You forgave me, believe that I'm sorry. Close your eyes, we'll be fine. There is no need to worry.